Projeto X Podcast. Huia! Começou mais um Projeto X Podcast e dessa vez aí de geração em geração, de ensinamento em ensinamento, de lugar místico com Kung Fu, a gente chega aqui pra voltar a falar do que importa nessa internet, nesse podcast, que é o que, galera? Quadrinhos! Quadrinhos! Quadrinhos! E mais opa, quadrinhos, quadrinhos e Kung Fu, não tem combinação mais maneira do que isso, meu. Mas isso aí, pessoal, o Projeto X então regressou pra voltar aqui a falar de quadrinhos, né? Essa categoria que a gente gosta tanto, né? Então, dessa vez aí, galera, a obra escolhida aí pra nós homenagearmos aqui é a chamada Imortal Punho de Ferro. Foi lançada entre 2006 e 2007. Aqui quem apresenta é o Rods de Ferro e eu já vi muita gente abraçando o dragão. Mas muita gente. Que estado? Bêbado? Não bêbado? É, aí deixa pra lá, né? Em nome do Kung Fu, sim. É, eu acho que foi. Bom, aqui é o Cabeça e replicando um provérbio antigo chinês: por que imortal sempre morre no final? Ah, ele é Sandy cantando no fundo, né? Maravilha. Não é só Sandy, só é sempre Sandy Júnior. É que são filhos do Chitãozinho Chororó, né? É sempre assim. Exatamente. Bom, aqui é o Seiji e o Kid Cholau não é um rio que flui em você. Você é um rio que flui nele e ele é um oceano. Frase bonita. Oh, oh, tchau. Oh. Oh. Vou colocar um gongo depois dessa frase. E aqui é o Vinícius e eu só tenho a dizer que eu tenho uma tatuagem igual do Punho de Ferro de Dragão. Só que não é no peito, cara, é na bunda, tá? Só pra constar. Eita! Informação demais, informação demais. É, mas agora pra saber, assim, só pra visualizar, é uma asa em cada nádega e o dragão, tipo, no meio? Isso, eu procuro deixar entendi. Divisória... Entendi. Na hora de cuspir fogo, ele cospe, deixa pra lá. Eu não vou nem perguntar como que é. Deixa pra lá, vai, vou falar de Kung Fu. Você reclamou do outro. Mas é isso aí, galera. Estamos aqui, equipe reunida, todos aqui, mestres em algum estilo de Kung Fu diferente. Por exemplo, Cabeça aí, mestre no estilo de Kung Fu advogar. Beleza. Estamos aqui reunidos então pra falar dessa obra bem maneira, assim, um run que aconteceu aí em meados aí dos eventos da Guerra Civil, né? Um pouquinho depois. Ou durante também, em algumas partes, né? E a ideia aqui é eu passar um pouquinho aí pelo início aí desse runner, do imortal, chamado aí de Imortal Punho de Ferro, né? Comentar um pouquinho da história, comentar um pouquinho do personagem aí. Nós temos a série da Marvel também chegando, então acho que é um bom momento também pra fazer essa introdução, né? E... e sem enrolar muito, né? Vamos lá. A história que a gente escolheu aqui pra falar, né, o pequeno arco, é o que a gente chama aí da última história do Punho de Ferro, que como o Rods falou no comecinho, ela tá dentro das primeiras 6 edições da revista O Imortal Punho de Ferro, que foi lançada em 2006 e 2007, com aí os roteiros do Ed Brubaker, que a gente já falou aqui outras vezes, né, pelo Capitão América, um roteirista que gosta dessa coisa... meio urbana, às vezes, trabalhou com a questão dos... no GCPD lá, com o GCPD Don't Move, Put Your Hands Up Against Me, na DC, e aliado ao Matt Fraction, também aí outro roteirista conceituado, que fizeram parceria com o David Aja, nos desenhos. Essa parceria, no caso do Matt Fraction e do Aja, também se repetiu recentemente na revista do Gavião Arqueiro, que saiu aí pelo Marvel Now, né? Que isso. Foi aonde eu descobri que ele desenha todos os caras loiros iguais. Porque o Daniel Rand e o Clint Barton são iguais. Ué. Que é o mesmo cara, só porque é loiro, é o mesmo cara. Ah, e, cabeça, sobre essa parceria, é legal de falar que, assim, o Brubaker, né, ele sempre quis... O personagem favorito dele é o Punho de Ferro, né? Ele sempre quis escrever alguma coisa dele. Só que ele sempre foi um cara muito atarefado, assim, principalmente na Marvel nessa época, 2007. Só pra ter uma ideia, olha o que o cara tava escrevendo. Capitão América, X-Men, Criminal, eu não lembro se o Demolidor, acho que foi antes disso. O cara tava mega atarefado. Aí foi por isso que ele chamou Matt Fraction, né? Ele tava ocupadaço, tudo... E ele chamou um garoto novato, né? Uhum. Matt Fraction, tava chegando na Marvel há pouco, escrevendo uma péssima fase do Justiceiro, mas enfim. mas foi lá pra escrever o Punho de Ferro com ele, né? Bacana. O Matt Fraction tem também, qual que é a outra dele? É o... Tem o Criminoso do Sexo, que é mais conhecido, isso, né? Sex Criminal, isso, né? Que é a obra dele mais conhecida, mais aclamada, também fora um pouco do... Né, do... Ah, e o Homem de Ferro, óbvio, né? Uhum, o Homem de Ferro dele é mega conhecido, tudo assim, perto das outras fases do Homem de Ferro, uma das melhores, assim. Sim. Mas eu acho que ele é um cara meio apagado, assim, ele brilhou mesmo nessas três aí, no Punho de Ferro, no Gavião Arqueiro, né, claro. Eu acho que o Gavião Arqueiro é onde ele conseguiu aí meio que trabalhar sozinho, digamos assim, né, no aspas, no roteiro. E é muito bom, né, apesar de ele estar com o Aja que desenha... Eu gosto do Aja, apesar de desenhar os caras iguais. Eu gosto muito da arte do David Aja, que ela é uma arte um pouco mais simples, né, assim... como que eu vou explicar? Não é simples. É difícil, eu nunca sei exatamente como definir, porque ela não é... Ela tem muito detalhe, mas, por exemplo, você vê que rosto, por exemplo, ele não define tão bem, ele coloca traços mais gerais, então... Mas ele tem uma arte que é um pouco suja... Um pouco mais carregada, mas que eu gosto bastante, assim. Funciona muito. Funciona bem no Gavião Arqueiro, mas eu acho que aqui funciona muito bem, cara. Tem algumas uns painéis dele, algumas artes que são maravilhosas. Quando ele desenha na chuva, é muito, muito maneiro. E claro, essa revista também, na verdade, ela não teve só o David Aja, ela teve vários outros desenhistas e alguns pedaços, né? Aí a gente tem o Trevor Foreman, Derek Friedobs, o John Severin, o Rush Health, o Sal Buscema e o Tom Palmer fazendo aí, né, pequenos pedaços dentro das histórias, dentre essas seis edições. E isso eu acredito seja porque o Aja ele é ruim de prazo, né? Até no próprio Gavião Arqueiro, os caras levaram tempos pra publicar a última edição porque ele não entregava, né? E tudo, então ele demora, né? Então os caras pensaram, já vamos direto já colocar alguém ali que divida a arte com ele, né? Aí a saída foi mostrar os flashbacks com outro cara. Isso é curioso, né? Que toda a parte de flashbacks passados são os outros desenhistas, os outros artistas, né? Isso. E conseguiu ficar uma coisa coerente, né? Os dois, todo mundo trabalhando. Aí você tá lendo a revista, de repente mudou todo o traço, o estilo. O que tá acontecendo aqui? Aí você vê, é outro desenhista. Caramba, que louco. Então, é interessante, porque no começo você meio que estranho, porque é do nada, não é tipo assim, você tá acostumado às vezes com uma edição, né, você fala, bom, às vezes é uma edição, o cara vai fazer aí uma outra, não sei o quê, mas às vezes é no meio, realmente entra uma arte que muitas vezes não é o mesmo estilo, não é alguém tentando emular a arte do Aja, né, não é isso, mas você acaba encaixando. Então o Aja, ele é tipo o Brian Hitch também, que não entrega as paradas, a galera do tipo dele. Fala assim, cara, não entrega essas paradas, deixa pra lá. Planejamento, curso... você planeja, o cara senta assim e fala, vou fazer 3 meses de revista, quanto tempo demora? 6 anos. Mas esse recurso, na minha opinião, funciona, já que tá falando de passado, flashback, é uma outra visão, outra forma de contar a história, né? Então põe um outro desenhista, fica funciona, curioso. Funciona. Se fosse na mesma linha de tempo, assim, presentes, assim, eu acharia estranho, né? Tá no passado? Ok. Isso funciona em todo o run, né? Praticamente do Imortal Punho de Ferro. Cara, com outros desenhistas também. Além disso, a revista ela teve as cores do Matt Hollingsworth, que são ótimas cores. Eu gosto muito da colorização da revista. Porque também tem toda uma questão que eu acho bem interessante dessa parte mística, né? E aí você a colorização ela traz uma coisa diferente muitas vezes. A luta, tem umas lutas que são muito, muito bonitas. A parte de coloração é muito importante. Então a gente sempre bom também destacar, né, as pessoas responsáveis por dar cor. as HQs. E, finalmente, essa revista saiu onde? Saiu como? Bom, aqui no Brasil, ela saiu originalmente numa revista chamada Marvel Apresenta, em 2008 e 2009. São três edições. Saiu em três edições, né? É, a 35, a 43 e a 45, que eu nunca achei, então nunca consegui ler o final da fase inteira. Até hoje. Tá esperando, né, até cara? Hoje. Aquela coisa, tô esperando um dia ler o final. E aí depois, nesse ano, na verdade, ela foi lançada em dois formatos diferentes. Um pela Salvati, na coleção da Capa Vermelha, que vem essas seis edições, mais a edição Marvel Premier 15, que é a primeira aparição do Punho de Ferro, lá na década de 70. E ela saiu também naqueles encadenados capa cartonada da Panini, que prometeu aí lançar todo o run dele nesse formato, mas acho que até agora só saiu a primeira, que são essas seis edições, não é isso? Isso, não, e sem contar que eles planejam fazer algo que eles não fizeram no passado. Eles vão publicar em três volumes a fase essa principal, né, do Brubaker, do Fraction e do Aja, e eles disseram que existe uma possibilidade de depois ainda eles lançarem a continuação, que dizem que é muito bom o que vem depois. Eu não lembro quem escreve nem quem desenha, mas eu sei que é muito elogiado nos Estados Unidos, assim, dizem que foi uma sequência boa de histórias do Punho de Ferro, né? Ah, isso é legal. Ah, e a gente não chegou a falar, né, mas esse Punho de Ferro, ele concorreu ao Eisner, cara, pra ver, assim, porque é difícil um quadrinho da Marvel, né, chegar a ganhar um prêmio desse jeito, né? E aí, na época, o Brubaker ganhou como melhor roteirista e o Punho de Ferro concorreu à melhor nova série. E acabou não ganhando em 2007, né? Mas, pô, quadrinho só da Marvel ser um indicado, Eisner, né? Hoje a gente tá vendo, cada vez mais é difícil os quadrinhos de super-herói da linha padrão, assim, concorrerem ao Eisner, né? São poucos os que conseguem. Eu acho que, no caso, o Gavião Arqueiro concorreu também, não concorreu? Concorreu e acho que ganhou pela alguma história só. Alguns anos ganhou e outros concorreu. Então, realmente, hoje é mais difícil essas histórias conseguirem realmente concorrer e, eventualmente, ganhar um Eisner e o Punho de Ferro realmente fazer isso. Ainda mais, né, assim, vamos dizer, ele era uma revista que ele não... Ele começou, né, uma série do Imortal Punho de Ferro, que poderia não dar certo. Claro, a gente conhece a qualidade da equipe técnica, mas é um personagem que, ainda assim, não é exatamente do principal escalão da Marvel, né? Não é da primeira tier de personagens, e conseguiu ser uma das fases mais lembradas. E tanto que tá saindo aí no Brasil, vai. Saiu lá atrás, saiu agora duas vezes, e pretendem dar continuidade no lançamento aqui, né? E é um material realmente muito bom, assim. Acho que, como a gente sempre tenta trazer aqui, são bons materiais sempre. E pela equipe que tá trabalhando com ele, vocês não terão que ter dúvida, né? Só de ter o Brubaker aqui já é suficiente pra você dar uma chance. Maneiro, maneiro. E o legal também, né, é a oportunidade de falar da temática também, né? O Punho de Ferro, ele tem sua origem lá atrás, né? Eu acho que do mesmo jeito que a gente comentou no podcast da série do Luke Cage, né? Então o Punho de Ferro, ele surgiu, né, por causa dessa necessidade de explorar um pouquinho o que tava na época na moda, né? Então o Isso. Luke Cage aí, no caso, com a Black Exploitation, né? Aqueles filmes aí que enalteciam aí aquela cultura black, exato, né? Uhum. E na outra página aí a gente tinha o Punho de Ferro, né? Que enaltecia aí todo aquele movimento Kung Fu dos anos 70, né? Isso, graças ao Bruce Lee, né? Uhum. Bruce Lee, isso, exatamente. Daí então a gente tem essa origem, né? E obviamente, com todo esse contexto também, a temática fica muito maneira, né? Porque o Punho de Ferro, ele não é só o Kung Fu, né? Um praticante Kung Fu e tal, né? Então tem todo um lance místico, né? Que envolve ele, né? Esse lance de legados, parada de, tipo, dinastias, né? Uhum. Toda, acho que essa temática que nós vemos aí durante as histórias do Punho de Ferro, acho que sempre tem um entorno, assim, bem legal, né? Uma das coisas que sempre me chamou a atenção também. Falei, caramba, ele luta Kung Fu e a mão dele acende. O que vai acontecer? Se eu lutar Kung Fu, a minha mão vai acender. Né? Porque você para pra processar. Lutar Kung Fu já é fantástico. Agora, se eu lutar Kung Fu, sua mão acender. Carrega o Ki no punho e dá um soco e destrói tudo. E Rod, o bacana, cara, é que justamente é nessa série que existe essa expansão da mitologia do Punho de Ferro, né? Porque essa foi a grande sacada, assim, do Brubaker, né? ele pegou, pra ver como o cara é diferenciado, né? Ele viu o personagem e conseguiu construir algo maior ao redor dele, né? Todo esse esquema de tu ter punhos de ferros que vieram antes, ele explorar, por exemplo, o punho de ferro lá da China, o punho de ferro de não sei que ano, tudo veio da cabeça do Brubaker, cara. Isso é genial, sabe? Tu vê que tem uma galera antes. Isso me lembra muito com que é o nome, Assassin's Creed, né? É tipo, eu não sei quem veio antes, depois, assim, mas é bem legal, né, o conceito. Tipo, é um conceito de legado, né? Ou seja, você tem esse... profissão não, né? Mas você tem esse manto aí, né? Essa, esse manto, essa nomenclatura profissão. Aí. Essa tatuagem. Esse job. Esse job. É periculosidade no trabalho, né, cara? Ganha um pouco a mais. Ganha, qual que é o nome do negócio lá? Insalubridade. Insalubridade. Então, mas você tem tipo esse legado, assim, né? Ele vai explorando, né, o que cada um foi, né? A história dos Punhos de Ferros, aquele livro que brilha também, né? É bem maneiro. Isso que o Vinícius comentou, que o Brubaker aproveitou pra dar essa expandidinha, né, no universo dele, né? Dar uma solidificada. Eu conheci o Punho de Ferro mais por causa desse run também, né? Eu já tinha contato com ele, assim, um pouco, mas eu nunca vi, assim, nada muito exclusivo dele. Eu sempre via participações deles lá, ou fazendo alguma dupla com o Luke Cage, ou em alguma dessas revistas antigas lá dos Heróis Aluguel, lá lendo pela zoeira, ou, tipo, sei lá, já em supergrupos mesmo lá. Então, eu não tinha tido a oportunidade de parar e falar, pô, que herói maneiro, vamos estudar um pouquinho ele melhor, assim, né? E aí é legal ver tudo isso. Dessa época, só complementando aí o que o Roger tinha colocado, dessa questão do Kung Fu, né? Essa questão do Bruce Lee, a gente tem... Os dois principais seriam o Punho de Ferro e o Shang-Chi. Tem duas histórias, até hoje, provavelmente. Que seria o Shang-Chi, é exatamente o Bruce Lee, né? Assim, ele, o Johnny, o que é todos os personagens lá, o Liu Kang, todos os personagens que são derivados do Bruce Lee de forma igual. Só que o até onde eu sei das duas histórias do Shang-Chi, ele tem uma pegada muito menos... não tem essa coisa do misticismo, né? De superpoderes, ele só é um cara bolado que dá umas voadoras em outro maluco por aí, né? Não, e quem liga pro Shang-Chi se a gente tem nessa revista um punho de ferro que usa duas pistolas, cara? Oh. Quem liga pra outros artistas marciais quando a gente tem esse cara? Não tem desse. Por quê, cara? Não tem Kung Fu melhor do que o chamado 38, né? Ah, você fez anos de Kung Fu, é? Pá, acabou. Eu luto Kung Fu com dois trabucos. Muito maneiro, velho. Tem até uma piadinha, né? Ele chama, o que você vai fazer agora com o seu tiro fu? Um negócio assim. mas legal, galera. Acho que dando um pulo assim, pô, acho que chegou o momento, né, de falar um pouquinho da história, então hoje eu tô muito pouco formal, então vou deixar o Vinícius aí brincar com a sinopse aí, que é o momento dele. Bom, vamos lá então, né, essa história do Punho de Ferro, não sei se acontece a mesma coisa com vocês, mas cara, pra mim é Dragon Ball, é muito claro uma influência de Dragon Ball, porque a gente tem um personagem que ele tinha uma noção um pouco do passado dele, né, ele sabia que ele era especial e tudo, e do nada surge alguém e revela pra ele um passado gigante, e ele vai ter que lutar por isso. E ele ainda vai ter que se envolver em combates, né, basicamente. Eu me lembro um pouco do Goku, mas enfim. Só faltou um personagem que chama os outros de verme. Excelente. E o próximo coisa é torneio ainda. Porra. Seus insetos. Não, justamente por causa do torneio, né? Do torneio. E bom, a gente tem o Danny Rand, né, acho que todo mundo já ouviu falar, né, o garoto órfão. Foi adotado pelos monges da cidade secreta de Kunlun, uma cidade que aparece na Terra a cada 10 anos, né? São 10 anos, pelo que eu lembre. Sim, 10 anos. Acho que sim. Lá ele foi treinado pelos caras, aprendeu filosofia, comeu bastante comida oriental, né? Que é muito bom. Tudo. Uhum. E dominou o lendário golpe do dragão, onde ele canaliza seu ki nas suas mãos. Desculpa, mas lá no Oriente a Shining Box não se chama Shining Box, só se chama Inbox. Inbox. Food Inbox. Food Inbox. Não, pô, e deve dar um trabalhão pedir Shining Box em Kunlun, né, cara? Imagina a cada 10 anos. 10 anos. A cada 10 anos. O motoboy fica puto. Chegou atrasado. Cadê ele? O motoboy fica procurando. Imagina, o motoboy sobe o Himalaia, a cidade não tá lá, pra 10 anos. Fora que se for tipo que nem empresa, né, que o pessoal pede junto pra rachar o frete, tem que ser todo mundo, né? Porque imagina o frete, né? O bagulho chega a cada 10 anos. Bom, enfim, o Danny Rand, né, ele tava lá em Kunlun, né, e ele foi treinado pelos caras e aprendeu o golpe do dragão, onde ele coloca o seu ki nas mãos, né? ele, as mãos acendem, elas ficam duras como ferro, e ele dá, né, por isso, punho de ferro, o nome tá aí pra isso, né? E ele segue sua vida de luxo, né, porque ele é milionário e tudo, com as empresas Hand, e vestindo roupa coladinha, enfrentando a Hydra, e desesperado pra um dia ser chamado pra participar de um filme de Hollywood, né, porque, afinal, né, pô, Jack Chan tá aí, o punho de ferro é muito melhor. Enfim, aí... até o momento em que chega o... Ah, agora qual é o nome do... Bom, que me fugiu. É o, só pra falar sobre o plot do... Sobre o plot do Punho de Ferro, né? Ele é um órfão milionário que sobe... Que treina com monges antigos e volta pra combater o crime na sua cidade. Aonde que eu já vi isso antes mesmo? Ai, ai, ai. Olha aí, só enchendo o saco, tô brincando. Polêmicas. Ele tem magia, pelo menos. Alguma coisa tinha que ser diferente, né, cara? Incrível. Mas enfim, magia é isso. E roupa de repente verde. De repente chega um cara, né, o Punho de Ferro anterior. Desculpa, Orson Hand, né? Orson Randall. Randall. Ele chega e começa a revelar segredos obscuros sobre Kung Lun e sobre a importância do Punho de Ferro pro Danny Hand. E a partir daí começa a jornada dele, né? Em descobrir segredos sobre o passado dessa cidade misteriosa. E era isso. Esse é o Punho de Ferro. Esse é o imortal Punho de Ferro. Mas é legal porque a temática é isso mesmo. É uma jornada, né? Que, tipo, pra ele descobrir o legado dele, né? Descobrir um pouco mais sobre a história dele, né? E tudo que leva ele lá, tem que participar depois encerrando esse torneio, né, os inimigos lá, mas é bem anos 80 assim mesmo, né, mano, é magia, kung fu, trabuco e muita diversão, cara, não, acho que falando assim, aproveitando já pra falar um pouco sobre a obra, né, o que eu achei assim, esse começo é bem maneiro porque, como vocês comentaram, né, o artista principal lá, o Aja, ele tem um traço bem maneiro, assim, né, é o que a cabeça falou, é difícil definir arte, mas o trabalho que ele faz, assim, é bem maneiro mesmo, né, porque ele toma esse cuidado, né, tanto no posicionamento, né, do personagem lá, mostrando ele executando os golpes, né, a criatividade, acho que junta, né, acho que dos roteiristas, né, com os desenhistas, né, pra fazer toda a composição e todo emaranhado também, a arte dele é bem bonita, né, os principais, né, como eles são desenhados, o cenário, né, como tudo aquilo se encaixa, né, tem um pouquinho lá de Kung Lun também, né, então nós vemos aí toda essa parte mística, né, acontecendo, acho que todo esse entorno, assim, é uma ambientação muito, mas muito maneira mesmo, assim, né, pra quem gosta ou tem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o personagem, que é, e é uma história bem leve, assim, ela não é complicada, ela não é, apesar de ela acontecer, assim, mais ou menos... no final, pro meio aí de um evento aí da Marvel também, você não se perde tanto, né, porque você só precisa saber de um conceito. Nós temos a palhinha aí de alguns dos personagens assim, importantes, né, nesse universo aí das ruas da Marvel, né, que é o Luke Cage, a Colleen Wing, né, a Misty Knight, para fazer uma apariçãozinha também, né. Tem algumas discussões, mas é o principal mesmo, né? O prato principal é o que a gente quer, que é Kung Fu e magia, velho. Não tem muito o que descrever, assim, né? Comentando, acho que mais pra quem tá curioso, assim, a grande trama, assim, da história é realmente essa que o Vinícius comentou. O Punho de Ferro, ele é colocado numa situação de aprendizado, né? Um pouco mais, né? Depois de tudo que ele passou e tal, né? Então, ele meio que descobre, né? Ele percebe que durante a história lá que tem um outro Punho de Ferro, né? Ele percebe pela mão dele, começa a tremer e tal. Tem alguém usando o poder, né, do Punho de Ferro, e aí durante toda essa descoberta a de mão, encontrar a mão cara... do Kung Fu chega até a tremer. A mão que acende. Não vou falar que é a mão do roteirista porque é o Brubaker, ele não faz cagada não. Cara, ele faz coisa pensada. Gibi, assim, e é legal porque ele consegue juntar muita coisa boa, né, cara? Além como o Rhodes falou dos personagens urbanos, né, que acabam fazendo participações especiais aqui, tem a questão da Hydra, que, pô, é sempre legal tu ver um cara lutando com o Kung Fu no meio de 50 caras imbecis da Hydra e brigando, né? É muito legal. Sabe? O melhor é quando, do nada, a Hydra tira o Mecha Goggle, que é tipo um robô aranha gigante. Caceta, né? Bolado. Caramba. Não sabe essa. Brincar, não desce pro play, né? Sei lá. É, cara. Coitado, mas ele apanhou pra caramba. Mas, não tem muito também o que a gente conversar aqui, explicar, porque entregaria muito da trama aqui nessa parte, mais sem spoilers, assim. Mas é realmente uma jornada pra expandir até, acho que talvez, o universo, a mitologia do Punho de Ferro, né? Então, nós temos alguns flashes da origem. Eu lembro que na época que eu li, acho que eu cheguei a ler uma edição tipo zero, que acho que contava a origem mesmo. Acho que na história ele passa alguns flashes, mas tem uma edição que acho que é incorporada nesse run que também tem a origem formal do Punho de Ferro, né? Mostrando lá o que aconteceu, o acidente com a família dele, né? Como que ele perde aí os pais, né? O malucão lá do bigode. Mano, nunca confia em alguém que tem bigode, galera. Foi mal, não dá pra confiar em quem usa bigode. Só bigode, né? Quando o cara usa só bigode. É só bigode, vou bem lembrar. Porque assim, contextualizando o que o Rod diz, né? A história do Punho de Ferro, né? Do Daniel Rand. Ele tinha os pais dele, né? O Randall, e a mãe dele. O Randall, ele tinha uma história já com as... Caramba, campainha aqui. Bom, o Daniel, ele tinha uma história já com a cidade, com Loom, né? Que ele também cresceu naquela cidade, ele saiu, foi ganhar vida, ficou rico, ele queria voltar para aquela cidade e veio junto com a família. E esse cara bigodudo que o Rod falou, o cara, né? Do bigode. É, que era o sócio dele, da empresa dele, que ele era mega rico, né? Aí no meio do caminho houve um acidente, o pai dele caiu, né? Porque ele poderia ter sido salvo por esse sócio, mas esse sócio deixou ele cair, olha aí, ó. Ficar com a empresa. Aí sobrou a mãe e... É bem clichê também. Isso, década de 70, a gente tá falando isso. Cara, aí sobrou a mãe e o garotinho, né? Eles tentando sobreviver naquela montanha gelada, até que eles conseguiram tentar chegar perto, né? Passam numa ponte levadiça, ponte suspensa, até que eles são atacados por lobos, a mãe protege o garotinho, né? E nessa defesa ela morre, tá comida por lobos, e o garotinho consegue chegar na cidade lendária de Kunlun. Lá ele é treinado, e ele sabe a história do pai dele, que ele também está associado. E aí ele faz todo o treinamento para se tornar um novo Punho de Ferro. E aí que começa o Kung Fu e a porradaria. Cara, então essa história a gente vê todo o contexto, na parte histórica, né? Logo no começo já mostra assim, ó. Meu pai que tinha essa história toda, ele deveria ser o Punho de Ferro que eu tô sendo agora. Minha mãe que morreu, né? Podendo me proteger. Essa cidade parece amaldiçoada, mas na verdade ela também atrai a vida. Me salvou e por aí vai, né? A melhor motivação, que é a vingança. Você quer? Quero vingança! Cara, mas é o que vocês comentaram, né? São elementos aí que foram criados nos anos 70, né? Então, no 70 e 80, né? Então não tem como fugir muito disso, né? Não, e não tem como fugir... Será que não podia fugir do uniforme, no mínimo? Porque, cara, vamos ser sinceros. Se não fosse o traço David Aja, porque ele faz milagre pra deixar aquilo ali decente. Pelo amor de Deus, cara, o uniforme é muito ruim. Cara, aquela gola V é difícil, velho. Aquela gola V é ele e o Nightwing dos anos 80. E bandana na cabeça, bandana, caramba. Eu acho maneiro, velho. Mas isso não esconde nada, você arranca, cara, essa bandana fácil, cara. Ele tem uma bandana e tipo um cinto. Aquilo é não prático. Pro cara agarrar e puxar, pra que que ele tem? Pra revelar a identidade dele é fácil. Arranca aquela bandana, algum toque. Sim, outra, cara, o verde com um amarelo, pelo amor de Deus, é quase um verde limão. Cara, muito ruim. É pior que aquelas coisas do Luke Cage de antigamente. Verde, amarelo, camisa amarela grandona. Também com aquela tiara. Porra. É porque é que ele abandona no primeiro pedaço da história. Ele ainda tá com esse uniforme com a gola V mostrando o dragão no peito. A gola V vai até tipo umbigo. Aí depois ele toma um cacete, cara, e depois ele troca pra uma versão mais... uma versão mais comportada, que é fechado, né? Tipo, fechado. Mas é o cinto do dragão, menos... uma estampa na camisa. Né? É, exatamente. Mas não menos problemático do ponto de vista da... E não protege porra nenhuma, né? Assim, ele nem tenta, esquece. Tipo, falar, não, porque é Kevlar, não sei o quê, reforçado. Porra, é só roupa. Paninho. É um paninho. E reparem que o Punho de Ferro que vem antes dele tem um uniforme muito mais maneiro, cara. Muito mais legal. O Orson. Não, todos os outros, né? Todos os outros. Nossa. O uniforme é muito mais funcional do que esse aí do Daniel Rand. Mas vocês nunca viram o uniforme dele funcionando na balada. Ali funciona. No disco. Só só não tava no cenário certo, né? Tava na década certa. Pode ser. Mas aí, falando de outro... E falando de outro aspecto legal, assim, que não é tanto spoiler da trama, né, mas relacionado à origem, acho que tanto na edição 1, e agora eu tô confundindo, eu não sei. Vamos se lá. Na 1... Ou nessa zero que eu li faz um tempinho. Mas acho que nessa edição também eles explicam a origem de como que ele adotou esse visual, né, do Punho de Ferro. Por que diabos ele tem um dragão meio que marcado no peito, né, tatuado, né? E aí a história é muito mais maneira do que você pode imaginar, querido ouvir. Não sei se alguém é. Assim, porque esse dragão tatuado no peito, na verdade, todo vem de um ritual, né? Pra você se tornar o Punho de Ferro, você precisa matar o dragão, né? O dragão chamado Sholau. Na verdade, tem uma coisa que vocês têm que reparar que me deixa meio incomodado. Matar não, que o Sholau é... Você tem que ser careca e ganhar do Sholau. Porque todos os caras que enfrentam o Sholau estão careca. Eu não sei se matar, qual é o pré-requisito. Pra você derrotar o Sholau, ele é um dragão, né? Um dragão antigo que ele tinha sido revivido, mas deixaram o coração dele preso numa caverna. E aí ele ressurge ali dentro dessa caverna. E tem todo o ritual do Punho de Ferro, né? Você faz o treinamento, faz as lutas, falta o último passo, né? Que é derrotar o dragão. Como você derrota o dragão já disse que ele tem uma tatuagem no peito. Então você tem que bloquear essa tatuagem. E a maioria das pessoas vão lá e agarram o dragão lá e bloqueiam com o peito, né? E aí a tatuagem fica marcada no peito. E depois eles precisam botar a mão nesse coração, né? E aí ganha o poder aqui nos punhos, né? Por isso. Então, por isso fica marcada a tatuagem e o poder nos punhos. Do peito. O que rola? Esse dragão aí, ele é, tipo, bem no formato da serpente chinesa, assim, né? Aqueles dragões mais esticadinhos, assim, né? Então, ele é um dragão vermelho, bolado de óleo. Ele odeia o emprego dele, porque ele só serve pra cada geração de Punho de Ferro. Pular e encher o saco dele, sempre um filho da puta novo pra me bater. Sempre um filho da puta novo. A porcaria do dragão já tem a vida sofrida, porque alguém foi lá e arrancou o coração dele no formato de um dragão. Porque não deu uma facada e abriu só, não. Ele desenhou um dragão e arrancou. Ele desenhou um dragão. Então, e aí o que rola? Essa marca no peito, né, do dragão, né, em formato ali do desenho do Punho de Ferro também, ela serve, acho que, pro próprio dragão, acho que captar o chi lá, as paradas de energias lá do Kung Fu aí, pra ele virar místico lá, soltar fogo, ter energia os carambas. Então, durante a luta aí, geralmente os Punhos de Ferro entendem, né, absorvem lá o conhecimento que eles não adianta só bater e tentar matar lá o que é imortal, né? Você tem que, tipo, dominar lá o dragão. E a maneira que eles conseguem subjugar o bichão lá é abraçando a parte do peito do dragão com a intenção de bloquear, né? E aí, como é onde seria o coração do dragão, o negócio é mega quente, né? Então, tipo, arregaça quem tá abraçando, né? Por isso que eles têm essa marca de queimadura, na verdade. Uhum. E depois de tudo, eles ainda têm que colocar. Eles precisam colocar, acho que, os punhos, né? Dentro lá da vasilha lá que tá o coração do dragão. Do coração fervendo. Então, eu não lembro se foi nessa 1 ou se foi na 6. Aí ele disse que ele sai correndo pra neve, assim, pra esfriar a mão. Mas é bem maneiro, assim. Tudo é o ápice do Kung Fu e a zoeira que a gente quer mesmo. O que é legal no meio disso é que enquanto ele tá dando toda essa parte, vamos colocar assim, histórica e dos outros Punhos de Ferro e do próprio Daniel Rand batendo em dragão, não sei o quê, o Brubaker faz o que ele gosta, que é essa coisa de colocar um mistério, essa coisa meio, aspas, policial, que tem uma relação não mística rolando, que é o que tem uma empresa chinesa meio que comprando a empresa dele na força, né? E ele começa a descobrir que essa empresa tá de alguma forma associada com a Hydra. E ele meio que vai investigar, fala, o que esse chinês maluco tá querendo comprar uns pedaços da minha empresa, comprar uns trem, não sei o quê. Bem no comecinho da história, os caras querem fazer um negócio lá de não sei quantos bilhões, aí o Daniel Rand lá fala, não. Aí o cara, por que não? É porque vocês são maus. Porque vocês são chineses, cara. Ô, louco, não, como assim, pô? E ele fala lá que eu não gosto aqui de respeitar direitos humanos na China e crianças trabalhando. Ele não queria criar uma coisa. Pode ficar com seus 10 bilhões, eu não quero, posso investir em outra coisa, o sócio dele. Porra, 10 bilhões, cacete! Caralho! Não, e eu não sei se vocês já leram até o final dessa fase, né? Mas eu tive que ler por scan, né? Porque eu só consegui os dois primeiros encadernados na época. E aí, cara, o final, ele liga tudo isso aí. Tudo que tá acontecendo, mais coisas também que vão ser reveladas, né? Isso é muito legal, né? Existe um fechamento todo disso, tudo aproveitado. Olha isso só. É, bacana, é tudo pensado, então, né? A questão da Hydra, a Hydra tá envolvida com outro maluco lá, a serpente de aço? De ferro. Davos, a serpente de ferro. E tudo isso, né? Então toda essa questão, você vai correndo em paralelo, mas ela vai se misturando, envolvimento da Hydra, por que que tem a Hydra no meio, por que que esses malucos estão vindo pra cá, e aí do nada aparece, como o Vinícius colocou na sinopse, um outro cara com a mesma tatuagem, e você fala, meu, esse outro punho de ferro, né, por que raios ele apareceu e estão atrás dele, e por que que ele tá voltando agora. Inclusive é bem interessante que tem um flashback desse outro punho de ferro, que ele lutou na Segunda Guerra, né. Isso. Tem um flashback muito maneiro dele lá armado. Primeira guerra. É, 16, é verdade, agora que eu vejo. Das trincheiras, das trincheiras. E aí, meio que trazendo um outro lado, né? Porque assim, o Punho de Ferro, ele tem um pouco dessa questão de ser uma arma viva, né? Dele ser extremamente letal e não sei o quê. Então, quando ele tá batendo em maluco da Hydra, a gente fala, foda-se, os malucos da Hydra, morre um, nasce dois. Né? Eles mesmos falam isso. Mas aí ele começa a colocar isso em perspectiva de todos os outros Punhos de Ferro. Todos os outros Punhos de Ferro, ele foi mostrando no flashback, eles participaram de guerras e batalhas e eram realmente armas. Então você tem lá, né, um primeiro meio feudal lá no 1200 não sei quanto. Aí você tem aquela Punho de Ferro do Arco também, que tá lutando com os piratas. A dos piratas é maneira. A dos piratas é muito louca, velho. Tem depois um capítulo 7, cara, que conta a história dela. Porra, é muito boa, tem que dar uma lida. Cara, eu adorei essa parte também. Pô, legal. E aí ele vai colocando meio que esse peso desse manto. Então esse manto, né, ele não é só, um super-herói com poderes místicos, kung fu e maneiro. Né? Não, ele tem todo um peso que, como o outro Punho de Ferro fala, né, é uma carreira manchada com morte, com sangue, né? Então é meio que um, digamos assim, é um ônus. Como desse job de Punho de Ferro, que ele sempre vai estar envolvido em massacres, em mortes, né? E isso sempre vai estar rondando ele pelo fato dele ser essa arma viva. E o Daniel Rand, então, ele não tem esse peso, né? Na verdade, ele é muito mais leve. Toda hora é colocado em contraponto, porque ele não conhece a história, ele não entende do legado, do peso. Ele só tava lá, abraçou o dragão, botou a mão no punho, no negócio lá, voltou e deu umas porradas no bandido na rua. Basicamente é isso. Mas tem. E aí o Bruno Bacon. História de um bêbado. É história de um bêbado. História de um bêbado. Abraçou o dragão, saiu batendo o pessoal na rua. Ele foi num bar ali chamado com Lube, meu pra caramba. Dá pra perguntar, né? Achou que tava em outro lugar, né? Achou que tava. Que doideira. 10 anos ali, a vigilância sanitária não fecha tudo. Da hora. Não, e é legal de falar também que essa sacada do Brubaker de expandir a mitologia era uma coisa até necessária pro personagem, porque, cara, o Punho de Ferro sempre foi um personagem C da Marvel. E dá pra contar, acho, nos dedos. Acho que talvez ele nem tenha série solo, sem ser essa do Punho de Ferro do Brubaker, né? Ele teve a revista com o Power Man, né? O Luke Cage. Lá que foi atrás. Foi a coisa mais famosa dele. Não, eu acho que ele teve uma série na década de 70 e só, assim. Até onde eu sei, uma revista só dele, depois... É aquela história, né? Ele foi criado numa mania da época, assim como o Luke Cage, a mania da época. A mania parou, expirou bastante pra tentar sobreviver os dois que trabalharam em conjunto. Os heróis de aluguel, né? E depois também caiu, né, esse negócio. E aí eles ficaram meio que no limbo, fazendo participações rasas em outras coisas. Não participações solos, né? Até que tem essa aí, na verdade, nova volta deles, né? O Punho de Ferro, ele acabava sendo relevante um pouco antes, aí um pouquinho mais pra trás, nas revistas do Demolidor, né? Ele faz algumas também aparições, ele até chega a assumir o manto do Demolidor, até durante os eventos da Guerra Civil, por tá exemplo. Com o manto do Demolidor é o Daniel Rand, por uma questão lá, que Homem de Ferro ser um Judas. Que a cada ida e volta, a cada 6 meses, o Matt Murdock, que alguém descobre quem ele é, daí ele tem que fazer um jogo pra mostrar que não é, proteger a identidade, isso. Não sei o quê. Uma das cenas mais emblemáticas na Guerra Civil, quando o Demolidor fala pro Homem de Ferro, você é um Judas, quem falou isso foi o Daniel Rand. Entrega a moeda pra ele, foi o Daniel Rand, né? Então, ele acaba tendo essa relevância por conta desse cenário urbano, por conta de todo, como o Rod falou, o pessoal da rua que o Rod tanto gosta, né? Mas ele não tinha aí o seu, vamos colocar, protagonismo. Até tinha alguma coisa depois com os defensores lá, com o Doutor Estranho, não tinha? Não é que usou roupa branca? Sim. Sim, mas ele realmente não tava no centro, até que o Brubaker aí resolve trazer essa questão, expandir esse legado, esse peso, né, e essa responsabilidade do que é ser o Punho de Ferro. Então, maneiro, né? Acho que uma coisa assim bem legal, acho que eu vou até segurar essa informação pra uma zona depois dos spoilers assim, mas eu acho que, fechando aqui a parte talvez pra quem ainda tá na curiosidade de se vale a pena ler, o que que eu espero aí com esse tipo de revista, né? Acho que vale assim, acho que principalmente é uma formalização e uma renovação muito legal pro personagem, né? E obviamente, eu tenho certeza, na verdade, que essa daqui vai ser uma das principais fontes, assim, né? De inspiração que o seriado vai tomar também, né? Pra usar os canons pra se basear em personagens. Eu não sei até onde o Netflix vai encher de misticismo e tal, né? Porque é uma temática bem diferente do que a gente vem vendo, né? Nessas últimas séries e tal. E isso até me empolga um pouco mais, né? Pra tentar entender qual que vai ser esse equilíbrio, né? Entre dragão com peito de fogo e Kung Fu urbano. Não sei como que eles vão mediar isso. Mas falando assim da revista, é um run, é um início bem maneiro. Eu ainda, infelizmente, eu queria ter conseguido me preparar um pouquinho mais aí pro programa. Tem muita referência de Kung Fu que eu não consegui estudar certinho pra trazer aqui. Eu queria trazer umas curiosidades assim, bem fora da curva, mas dessa vez assim, acabou não rolando aí por causa de tempo e tal, mas acho que... O Rod vai se inscrever no MBA de Kung Fu. Pode deixar. Estilo garça da pata manca, sei lá. Não manjo essas coisas. Mas e assim, além disso, né, como nós comentamos aí, o Brubaker é um roteirista aí que sempre tem um controle absurdo, assim, da obra dele, né? Muito difícil a gente ver furos, assim, nessa história deles. E aqui, pelo menos pelo que eu li, né, desse começo desse run aí, só melhora, né? Ele trata muito bem a história, com respeito, legado aos personagens. Acho que tudo isso é uma vibe bem maneira pra levar a gente pra um acontecimento principal, que vai ser esse torneio aí do legado, de não sei o que. Tem muita história pra quem depois quer continuar ainda, né? E eu acho que o mais importante também é você ter certeza que você tá conhecendo mais um personagem, né? Que dificilmente aí vai ter um outro grande momento aí na Marvel. Talvez agora, com o seriado, ele renove um pouco, né? Renove público, gera interesse e acabe gerando uma outra série solo, assim. Mas pelo menos até então é o principal que a gente tem hoje, né? Pra conhecer um pouco mais o personagem, assim, sozinho, né? Dentro lá do contexto deles, dentro dos rolos lá de Kung Fu, místico e tudo mais, né? É o que nós temos. É isso aí. Vocês querem deixar alguma outra coisa aí pra quem tá na curiosidade? Eu acho que... Qual que é o seu estilo de Kung Fu favorito? O que... O que eu acho é que a gente tá tendo a oportunidade agora de ver esse tipo de personagem cada vez mais, não cada vez mais, mas tendo uma luz própria pro grande público, né? E aí com isso você tem, no cenário brasileiro principalmente, essa questão de renovação de materiais. Então, a gente fala de Punho de Ferro, a Panini lança esse arco do Punho de Ferro. Então é uma chance que você tem agora de tá absorvendo muita coisa desses personagens. E aí sim, você começar a construir isso que a gente chama de mitologia. Porque a mitologia dos personagens de quadrinho, ela sempre envolve uma série de coisas que se agrupam. Muitas vezes essas coisas não são exatamente ou totalmente compatíveis, mas quando você consegue entender o grande meio, o grande núcleo disso, é que você começa a gostar e tomar gosto por alguns personagens. E eu acho que o Punho de Ferro é muito disso. Você olha pro Punho de Ferro, dificilmente ele seria o herói principal de alguém, porque ele não teria nem destaque pra isso. E agora talvez seja a hora que vocês, que estão nos ouvindo, podem ter de conhecer esse herói e conhecer talvez a melhor, ou uma das melhores fases do herói, que traz um aprofundamento de toda a mitologia, traz uma história boa, um traço muito bacana, com uma construção muito legal, muito bem escrito. Então é uma boa oportunidade, aproveita com, obviamente, a série, aí você já consegue ter um material, você não chega tão cru pra série, que obviamente a gente sabe, bebe dos quadrinhos, os filmes e as séries bebem dos quadrinhos, muitas vezes de maneira quase que direta. Então muitas vezes você ter a referência de um material original é muito legal pra você pegar a referência, pra você entender o caminho que tá sendo seguido. Mandar aquele Capitão América, eu entendi a referência. Ninguém quer ser o Capitão América triste e que tá só esperando a referência. Mas eu acho que isso, e eu acho que esse arco, então, é essa oportunidade, né? A gente tá aqui dedicando um tempo exatamente por conta disso, porque a gente acha que merece um cuidado especial com um personagem que tem uma fase tão boa, com um roteirista que a gente gosta, com toda uma construção que deixa todos nós aqui que gostamos de quadrinhos muito, muito felizes, assim, quando lê. Uhum. E o legal também, né, como ela é dividida, né, ser um run que nós estamos falando aqui, focando nas 6 primeiras edições, mas ela vai até a 27, então também não é algo infinito, assim, né? Então dá pra devorar e entender bem aí esse primeiro relançamento aí, né, da revista aí, pelo Mortal Punho de Ferro, né? Uhum. Então, galera, no geral é isso, então, acho que pra quem ainda tá na curiosidade, não quer tomar um spoiler, é esse Kung Fu por hoje, assim, então, eu vou... Então, acho que agora, ó, o toque de 3 gongos aí do Shangri-La, nós vamos pular aqui pra zona de spoilers, comentar um pouquinho mais aí do desenrolar aí da história, né, de como que foram resolvidos aí, pelo menos, os plots desses primeiros capítulos lá. E é isso aí, pessoal. Valeu aí pra quem escutou e pra quem vai continuar escutando. Até daqui a pouco. Depois de 10 anos, voltamos aqui, né, pra zona de spoilers. Cara, eu ainda tô bolado com essa história do motoboy de Kulu, cara. Imagina, mano. Você quer pedir, tipo, uma pizza, saca? Não dá. Pede no iFood, né, não, cara? Olha, iFood, olha, né? Não é isso. A gente não... Olha só, se você parar pra analisar isso de um escopo mais amplo, cara, qualquer parada que você tem que comprar pela internet, são 10 anos. Você, cara, 10. Sei lá, deu pau na sua fonte do notebook, são 10 anos até você conseguir comprar outra, entendeu? Você outra não... que se você não quiser ferrar o motoboy em tempos de Black Friday, você tem que usar a entrega agendada, né? Porra, 10 anos, não é fácil não. Pode agendar, não é fácil não. Pra, agendar pra 2026 a entrega. É, ó. Bom, pessoal, mas voltamos então aqui pra continuar aí, discutindo esse universo de magia e Kung Fu, né? Agora falando um pouco aí sobre a história aí, sem freios, né? Sem rédeas, né? E com spoilers. Bom, eu não vou poupar muito não, assim, a história se desenrola, né? Nós vemos aí os dois punhos de ferro se encontrando, né? Ele conversa lá com o sênior dele, né? Tentar encontrar o relacionamento lá deles, né? Entender qual que foi a fita, o cara explicou que nem tudo é magia. Nem toda magia é bonita, né? Ele falou, né? Ele fez merda lá, matou outra arma vida lá, largou, foda-se, né? Porque também ele participou de muita coisa ruim, né? O Randall, Orson, né? E cara, mano, eu tava com raiva, velho, porque é Danny Rand, né? E Randall isso. Orson aí, porra, né? Por que que usava o mesmo... Mas tem um... Não, explica, né? Ele dá meio que uma diquinha assim, né? Porque tem toda a questão do pai dele ter sido, era meio que tipo um escravo do Himalaia, sei lá o quê, né? Meio que adotado pelo Randall, e provavelmente ele aí usa uma coisa do sobrenome, né? Alguma referência. Sim, exatamente. Mas é bem legal, assim, eu acho que a participação da Hydra também, apesar de, por enquanto, né, nessas 6 primeiras edições a gente não entender 100%, né, por que que eles estão lá, só sabe que o cara conseguiu os contatos lá e tá chamando Hydra, tem mamãe pássaro lá, viu? As mulheres viram cegonha, eu falei, caraca, bicho, o que que tá rolando? Vira garça, aí o cara, né? Explode a mulher, né, porque ele absorve o Kyushi delas, lá, caraca, velho, que... É bem massa velha, assim, não, cara. Cara, esse do Davo, ele é total massa velho. É tipo, ele absorve mulher, explode em roxo e bate no Mechagorgon lá e fala, foda-se, bate em dois batalhões e o Mechagorgon. Não, e a motivação dele, porra? Não, eu te odeio porque seu pai roubou o posto que era pra ser meu. Caramba, isso é injusto, você expulso. É um estrangeiro, eu sou. Eu fui expulso. É, cara, é muito clichêzão mesmo, assim. Mas, assim, uma coisa que eu gosto é... Eu acho que foi construído muito bem essa relação dos dois punhos de ferro, né? num espaço muito pequeno de dois personagens que, assim, não se conheciam, eles acabam tendo uma dinâmica muito interessante, né? Porque enquanto o Daniel Rand, ele é uma coisa meio inconsequente, meio engraçado, né? Meio bem humorado, assim, o Orson, ele é um pouco mais duro nesse ponto. Tipo, ó, cara, eu vi muita coisa que você não viu. É isso aí, você tá brincando, você meio que tá brincando de ser pro inferno enquanto tem muita história por aqui. É, você não sabe do seu passado, você não estudou, então ele vai apresentando novos poderes bem interessantes. Tem lá, né, o Jedi Mind Freak lá, desses que são os droids que vocês procuram. Pô, hipnótico. E algumas outras a estratégia, ele usa a questão, né? Aí ele conta a questão da punho de ferro do arco lá, e ele usa isso na arma dele, o que é muito interessante, né? E a relação deles, realmente, porque apesar deles de você ficar meio bolado com essa que o Pods falou aí dessa história de Randall Rand, o Orson ele acaba sendo meio que um avô do indireto do Daniel Rand, né? Assim, seja pelo legado, seja pela história envolvendo o pai dele, né? E aí tem um quadro, um painel que é muito legal, que é logo que eles estão no metrô lá, que é do pai do Orson, e eles são invadidos pela Hydra e tal. Tem até um diálogo interessante, ele fala, cara, a gente tá embaixo da terra e numa estação abandonada que tá sendo invadida. Ele fala, não sei como é que pode piorar. Ele fala, cara, não seja tão otimista, você é o punho de ferro, sempre pode piorar, né? E aí depois tem um painel deles lutando, e aí, assim, na parte de cima, uma diagramação bem bacana, tá, você vê o Daniel Rand, punho de ferro, falando, né, usando os golpes e meio que falando, ó, soco da Estrela Dourada, o Rod tava brincando lá, o fogo queimado. Ah, cara, eu gosto muito disso, velho. Pensador, né? Do Brooklyn. Não, tem um bagulho, é palma da pomba, um bagulho assim. Não, é o corte do pomo queimado. Ferroada da Vespa Ébria. Cabeçada do Brooklyn. Cabeçada do Brooklyn. Bom, enquanto ele vai fazendo essa questão do Kung Fu, né? Embaixo você tem o Orson falando os nomes das pessoas, né? Para Tony, para Jean-Claude, para Marie, para o Milo, não sei o que, que seriam, assim, dá a entender que seriam as pessoas que ele perdeu na guerra, né? Que seriam o pelotão dele, que acabou sendo massacrado, e aí só sobrou ele, como acontece com quase todos os outros punho de ferro. Então tem, você vê que ele tem essa questão da mágoa, do ressentimento, do peso de ter carregado esse manto, essa coisa do cara cansado, rabugento e cansado, né? Um estereótipo comum. I don't have time for this shit. I'm too old for this shit. Né? Too old, é boa. E aí essa questão que o Rods falou do livro, né? Que seria o livro lá, foi escrito na pele do Show Lao, não sei o que, o livro que brilha lá. Cara, que maneiro. É elemento clássico dessas histórias, né, cara? Tem um livro que é místico, que tem segredos. Isso, né? E eu cabecei ainda nessa parte de sempre piorar. Desculpa, quer falar? Não. Nessa parte da relação deles, né, de sempre pode piorar. Cara, tem uma parte que eu acho muito engraçada, na página 121, que eles estão no elevador, tipo, eles já de repente iam sair da luta do metrô. Tipo, tava tricansado, assim, tudo sujo. Aí é uma página inteira deles parado no elevador esperando. No que abre a porta, velho, tem um exército na frente deles. Falam, ah, cacete. Não, e eles estão tipo, bah, não consegui recuperar o fôlego, tô exausto. Aí o cara, bah, só quero tomar um banho, né? E descansar por uma semana. Abre a porta, droga. E antes disso, tem uma sacada, cara, que assim, é um detalhezinho, mas é uma página, mas eu acho que assim, é genial como o Brubaker, ele, sabe aquela coisa que você nunca se pergunta, mas o cara, ele fala assim, eu vou explicar. Eles estão entrando lá numa casa, ele fala assim, tem um motivo pra eu ficar pulando de telhado em telhado, né? Aí ele fala, o que é? Ele fala, que a maioria desses prédios aqui são meus. Ele falou, né, eu compro isso aqui com as subsidiárias minhas, e então eu tenho mais prédios em Manhattan do que qualquer pessoa do mundo. Aí ele falou, por que você torra dinheiro assim? Ele falou, não, cara, eu sou um super-herói, eu tenho que ir de um lado pro outro, e eu não vou. Então é melhor que eu tenha vários prédios pra eu poder subir e correr por dentro. Tipo, estragou a magia, né? Então. Não, cara, mas é muito legal, porque ele traz pra um. Sabe, é uma explicação que ele não precisaria dar, que nunca ninguém se pergunta, não. Sabe? Mas dá um gostinho legal, um gosto interessante. Pô, o cara, então, sabe, faz um sentido, né? É sutilidade, né? De quem tem a mão boa mesmo, né, cara? Isso é maneiro, né? E nem brilha a mão do cara. Você não sabe? Vai que brilha. É, vai que, né? Sei lá, né? E eu acho que uma cereja do bolo, né, cara? É a brilhante ideia que o Brubaker tem de começar o Mortal Kombat dos Punhos de Ferro, né? Cara, porra, isso é maneiro. Melhor ideia. Esse volume, não, né? Com direito a portal pra Outworld e o cacete, né, velho? Não é só. Então. É muito Mortal Kombat, né? Muito, pareceu, né? O Trovão lá, o Lei Kung lá, o Lu Kung, eu não lembro o nome dele lá. Ah, você está convocado, cara. Ah, então demorou. Aí o Luke, a Mist Knight, Luke, pô, como assim? Os caras, não, eu vou e acabou, não tem... Cara, cara, é um clichêzão assim, divertido, né? Gostoso de ler. Acho que eu me divirto muito, cara, vendo umas coisas assim. Acho que de pontos assim mais legais assim dessas horas, tem todo esse, que nem a gente comentou, né? Acho que bem no começo, acho que dessa história, ele tá meio que se refletindo, né? Sobre a identidade dele, quem ele é, né? Tal, né? Ele tá, acho que tava até com o manto do Demolidor, né? Naquela época, que nem o Cabeça tinha comentado na Zona Sem Spoilers lá, né? Ele tá se, meio numa maneira assim de se redescobrir, né? Saber, sacar qual que é a identidade dele, e tem tudo a ver com o que acontece, né? Na história, né? Que depois a história fala justamente disso, né? De ele entender o legado, de saber por que ele tá, vai ser colocado em toda aquela situação, né? O que tá envolvendo mais ainda toda essa parada lá da cidade mística, não sei o quê. Então, são jogadas assim, bem, bem maneiras, né? Acho que um outro destaque pra mim aqui também é a ambientação, né? Se passar depois, assim, da guerra, você vê, é bem legal, né? Porque os caras se questionam, falam, pô, não posso nem mais ser herói agora direito, né? É, tem até uma pegada, uma cena que eu gosto bastante lá, que logo depois que ele toma um cacete, o Luke Cage meio que ajuda ele, né? Leva ele pra casa e ele tá lá sendo tratada pela enfermeira lá, não sei o quê. Sim, né? A enfermeira noturna. A Night Nurse, né? Eu acho. Isso, né? Aí ele acorda, não sei o quê, daí ele fala, olá, enfermeira! Aí ele fala assim, cara, qual que é? Ele perguntou seu nome. Ele fala, meu nome é Daniel Range, eu sou o Punho de Ferro e luto Kung Fu. Ya! Ya! Ele é bem humorado, cara. Então, isso é maneiro, né? No, tipo, e é da personalidade mesmo dele. Você vê umas histórias dele com o Luke Cage sempre mais. Não que o Luke Cage seja ranzinho, mal-humorado, mas é uma postura, né? Mais ele é mais sério, né? Mais centrado, sofreu tal. Mais, né? E o Daniel Range, apesar de tudo que ele sofreu na infância, né? De separada de disciplina e Kung Fu, ele é mó zoeiro do cacete também, né? Ele não liga muito, não. Tem algumas muito boas. Tem uma hora lá que depois disso que ele tá treinando lá, não sei o que, ele tá falando, tem que ser a água, o fogo, a fluidez, ele tá puto com a Misty, porque ela tava usando o nome dos heróis de aluguel, né? Aí chega lá... é verdade, ele bem lembrado. É, porque tem essa questão, né? Que daí elas vão pro lado do registro, pelo que, né? Eu li essa história. Ela monta, tipo, um timezinho lá com a Colin Wing lá, chama os outros malucos lá, pra, tipo, virar, tipo, um esquadrão de captura pro Capitão América, assim. Eles vão buscar ele, mas eles ficaram no... Obviamente estão do lado do Tony, né? Aí o cara fala, porra, além de ser traidor, tipo, o Punho de Ferro mandou um dado do Labella, né? Ele ficou triste, ele falou, pô, além de trair o movimento, usou o nome antigo nosso. Falou, devia, sei lá, processar ela, não sei o que, né? Aí vem o cara lá, não sei o que, ele fala, ele tava de rolo com a Misty Knight nessa época, tava, ainda, né? Pra ajudar, né? Aí ele fala lá, não sei o que, ele fala, ele tá conversando com o cara, daí chega lá o dono da empresa, ele fala, céu, não sei o que, ó, eu porque o cara tinha se demitido, daí ele volta, aí ele fala assim, faz o seguinte, aumenta seu próprio salário, né? Daí ele fala assim, não, pode deixar, o novo controlador vai encher o saco dele, novo quem? Aí ele fala, cara, lê isso aqui. Aí ele lê a parada e fala, novo quem? Fala, não tem porra nenhuma, ele tá entendendo o que tá acontecendo. E aí tem toda essa questão da relação dele com a empresa lá, que esse subchefe mordomo dele lá, o Lucius Fox dele, fica todo mundo falando, cara, porra, a empresa tá fudida, você fica aí pulando de prédio em prédio, se fudendo, quebrando as paradas, os caras tão comprando a empresa, não sei o quê. E aí no começo, isso que parece ser só, né, ser só mais um pedaço da história, ou esse lado, ou digamos assim, o lado civil dele, se mostra e se entrelaça com a história depois no final, com essa questão da mina lá como que é? Eu esqueci o da Serpente de Ferro lá do... Davos. Ah, o Serpente de Ferro. O Davos chegando, né, matando as mulheres garças pra cabolado e tal. E aí, claro, né, Rods, o Massa Velho, sempre muito maneiro. É sempre bom quando você consegue misturar, né, todos esses bons argumentos e ideias com o Massa Velho maneiro. Ah, com certeza, né, diversão garantida. Pra mim, Pra mim, o que eu gosto muito dessa história é a criação, é a introdução desse personagem, o Orson Randall. Ele é o ponto meio que alto, chave, não sei. Ele só foi criado pra esse arco. Ele surgiu, veio do nada, apareceu, morreu, nunca mais voltou. Então, mas ele é a chave de tudo, no fim das contas, né? Você lembra, ele volta depois. Eu acho que o passado dele é trazido de volta em algumas histórias dessa fase ainda. Então, mas é legal ver um pouco o passado dele, como o passado dele tá diretamente ligado ao do Daniel Rand, né? Porque ele foi um instrutor do pai dele, o pai dele descobriu essa cidade lendária graças ao cara, e aí tem toda aquela parte de querer trabalhar, de querer conhecer, virar um mestre artista, assim, né? Marcial, etc. E tem toda aquela parte também, né? Do motivo, né, dele ter fugido da cidade também, porque quando ele entrou naquela cidade, assim, né? A história dele é meio curiosa, né? O pai dele tava num avião, né? O avião caiu dentro na cidade, no momento que a cidade abriu, né? Dimensionalmente. Então, ele caiu ali dentro, a mãe dele tava grávida. Ela deu à luz lá dentro, mesmo na cidade. Então, ele nasceu naquela cidade, foi adotado pelo líder daquela cidade. Foi treinado, se tornou um estrangeiro, virar o punho de ferro. O pessoal com altas expectativas, pô, um estrangeiro e tal. Logo depois, ele acaba fugindo daquela cidade, entrou na Primeira Guerra Mundial, viu as atrocidades, se recusa a lutar, não quer lutar, veio o torneio, o pessoal falando, por que esse cara não vai participar do torneio, uma afronta à tradição milenares e tal, ele fala assim, não, ele não está se recusando a lutar, a participar do torneio, ele está se recusando a lutar, simplesmente isso, ele não quer mais lutar, né, e aí vem então assim, como você não quer mais lutar e você está recusando, se nossa tradição milenar, você vai estar deposto da função de punho de ferro. Isso pra ele é uma afronta maior ainda. Porra, você não pode ser o punho de ferro. É como tirar a vida dele. Então, e ainda cometeu um ato de ter matado uma imortal, né? Ele falou, não. Uma lendária, ele tem um termo, né, que ele falou. É uma das armas lá. Matou uma das armas lendárias, mas acho que era uma imortal, é uma imortal. É tipo não lembro. Imortal, é. É aquele imortal meio, Matou uma representante, né, do não é que nem o Sam Júnior. Não é que nem o Sam Júnior. Matou uma representante da outra... Então, um crime maior ainda. Então ele quer parar com esse negócio lá de toda a sequência de torneio e punho de ferro, né, que é vindo de sangue, de ossos e tal, de mortes, um ciclo, e ele pega esse livro, ele foge, e ele assim, então com isso eu vou parar com esse ciclo e tal, e não, leve engano, né, ele é muito jovem pra pensar nisso, e veio um novo punho de ferro, e ele tem que orientar ele, ó, a sequência do punho de ferro não é nada nobre, é sequência de mortes, violência e tal, um destino cruel, você não deve fazer isso, e ele ainda comete um sacrifício, então, você é um caminho pra mudar tudo isso, então, eu vou oferecer minha energia, meu ki pra você, porque eu acho que eu tenho esperança pra você, que eu acho que você consegue mudar tudo isso, toda essa sequência, né, cruel que tem, né, e é legal, né, então, e pra você pegar a minha energia, você precisa tocar no meu coração, literalmente, né, e pegar minha energia. Igual o Dr. Wells e o Francisco. Tocar no meu coração. Mas essa cena é maneira, porque ele já tá morrendo, né? Porque ele apanhou do Davos. Aí eu não sei se o coração do cara se abre sozinho, ou se o próprio Punho de Ferro abre o coração dele. Mas eu sei que na hora que o Punho de Ferro coloca a mão no coração dele, o Luke Cage, a Missionary, olha pro lado assim e fala, caceta! Caraca! Então, mas tem toda essa mensagem dele, o cara que é o predecessor, mostrou como é que é pesado a vida do Punho de Ferro, abriu a mente dele, né, assim, que, na verdade, o Punho de Ferro é toda uma sequência milenar, né, de legado e tal, cheios de mortes, etc. Não é um mundo bonzinho, não, né? E você ainda você vai ser obrigado a entrar num torneio mais cruel, mais sangrento ainda. Então, assim, é legal essa parte de criação dele, a pressão, o mentor, como ele liga tudo, e é ligado ainda ao passado. E o Punho de Ferro perguntando assim, você é meu avô? E o pai dele falando, você não é meu pai. E no fim das contas, ó, existe toda uma ligação, meio que paternal afetiva, né? E aí tem uma hora até que ele fala, que é bem interessante, ele fala assim, ó, né, esse Punho de Ferro, né, ele fala, Daniel Rand, né, ele fala, essa é a diferença entre nós, Davos, ele fala, você queria a vida eterna, quer o poder limitado, o Punho de Ferro quer somente a honra na morte, que é o que ele tinha apresentado pra você com os outros Punhos de Ferro, né, que dá a entender que todos morreram em batalha, né, em grandes batalhas e tal. E é como o Orson acaba morrendo. Ele fala, parece que ele não tá lutando, parece que é o que ele quer, né, ele quer morrer, né, em batalha, fazer esse sacrifício em nome do Daniel pra que ele possa aí participar do Mortal Kombat das armas imortais, né. E o Orson até explica o porquê que a mãe garça lá, pode falar a mulher das aves lá, tá puta a mãe ganso. É porque a arma imortal que ele matou seria a arma dela, né, e ela só pode dar à luz a uma arma a cada 300 anos. Então assim, né, se a cidade se abre de 10 em 10, já é zoado pro motoboy, imagina 300 em 300 anos, entendeu? E aí por isso que esse primeiro arco se fecha com essa questão da vingança, né? Por que que a mãe Garça fez tanta força pra ir atrás do Orson, né? E aí começa, meio que essa história vai se fechar abrindo esse plot aí que a gente tá brincando do Mortal Kombat, né? Do torneio milenar, não sei o que, a cada 10 anos o portal de Outworld se abre e o Shao Kahn pode invadir a Terra. Essa parada. Maneiro. Mas no geral é isso, assim, tipo, acho que essas seis primeiras edições, assim, servem muito pra reapresentar aí o contexto dos personagens, tipo, pra mim funcionou demais, assim, e dá esse gostinho de quero mais, assim, pra você continuar a saga, porque, né, é o que a gente comentou, tem torneio, tem coisa vindo, né, e toda essa jornada aí pro misticismo e Kung Fu novamente aí, né, eu acho que cumpriu muito um papel, assim, como primeira edição, mas o que vale realmente a pena você, quem tá curioso, seguir pra frente e ler o arco todo mesmo. É todo run respeitadíssimo, quase premiado, de um autor premiadíssimo, respeitado, muito conhecido no mercado, né, e com boas contribuições, a forma de desenho, né, que tem vários desenhistas aí, alternando na parte de passado, a gente vê então esse contraste, fica curioso, fica legal, acho que vale muito a pena sim. Maneiro, e maneiro. Você, ô Vinícius, o que você curte mais, assim, desse arco, ou do geral, né, de maneira que você leu mais que a gente? Cara, o que eu acho legal é, em primeiro lugar, as poses do David Aja, todas as páginas são muito legais, né, tipo, tu vê as posições de luta do Kung Fu, parecem muito perfeitas, ele deve usar, obviamente, filmes e fotos como referência. Né, pra fazer a anatomia certinha e a posição, então isso já dá todo um clima pra história, porque, cara, só ver esse maluco desenhando já é sensacional, ver painéis, assim, com a bala pegando, os caras atirando, um chutando, putz, é tudo como a cabeça falou, as cenas na chuva, o sangue, é tudo muito legal. Toda essa expansão do Punho de Ferro é bacana, né, inclusive, eu acho que essa fase até é curta, cara, putz, como eu queria saber mais sobre o Punho de Ferro de não sei aonde, sabe, tudo isso é muito bacana, sabe, é cara, muito legal. Tem muito potencial pra expansão, bem lembrar. Que dava pra... é que nem Assassin's Creed que o Rods falou também, né, tu pode contar histórias em vários locais. Tu só adapta o personagem, mas tu tem vários contextos pra brincar ali, né, cara? Uma história do Punho de Ferro na Revolução Francesa, sei lá. Pô, a Marvel podia, entre aspas, copiar, então, né? Imagina se eles conseguem juntar, por exemplo, um contexto tipo um Punho de Ferro do passado com, sei lá, Wakanda, por exemplo, também. Que tem uma tradição milenar, alguma coisa assim, sabe? É misturar, que mesmo, tem a questão, né, de tecnologia, misticismo, né, panteras e dragões, essas paradas aí. Sim, sim. E é isso, eu gosto dessa expansão toda, né? Faz algum tempo que eu li, mas, no caso, esse encadenado já faz menos, né? Mas a fase como um todo faz tempo, assim, mas... que eu lembro, essa questão do torneio, ela vai evoluindo, tu vai tendo vários adversários. É aquela coisa de torneio de arte marcial, né? É legal porque tu fica na expectativa, porque cada adversário é mais louco que o outro, né? Pros caras enfrentarem, sim, né? Isso é muito bacana, e como eu falei, todo o fechamento da história, da fase, é legal, assim, porque ele junta tudo, né? Desde lá aqui do caso do... não vou falar pra não... Mas enfim, tudo, enfim. mas eu acho que o ponto negativo é que o David Aja, ele não desenha tudo, cara. Isso é ruim. Tem muitos momentos que ele acaba entrando como, sei lá, 6 páginas por edição, assim. Ele não consegue manter mesmo. Não consegue entregar, né? É, isso é ruim. Isso prejudica bastante, assim, o gibi. Porque aí vai entrar outros caras, assim. É porque, lá, querendo ou não, mesmo ele sendo bom, você quer uma consistência, você gosta da arte, a arte dele é boa, né, assim, funciona muito bem. E você quer isso, então é meio frustrante, realmente, nesse ponto, quando muda, assim, às vezes entra um cara que, por mais que encaixe na temática, não é exatamente o seu favorito, ou não tem uma arte que não te agrada tanto, né. Sim, deixa eu ver aqui, ó. Aqui na internet eu não consegui encontrar exatamente quais edições que ele faz. Mas é eu lembro que realmente vai reduzindo muito, assim, até, tipo, a última edição, que é onde decide tudo, é, putz, é o mínimo as páginas dele, né? Uhum. Dá até a impressão que os caras tiveram que bolar mais tramas fora do contexto da luta pra ele poder entregar a parte principal, sabe? Que é pra ficar essa questão do passado, né? De não misturar a história, é, né? Tem, cara, tem um momento que entra pra desenhar o Howard Shaking. Olha. Ok, ele, o cara é uma lenda, mas ele não tem nada a ver com o Punho de Ferro, sabe? Uhum. Nem um pouco. Legal. Quer ver aqui, ó. David Yager, ele foi artista nas edições de 1 a 6, de 8 a 13 e na 16. Nossa. É, e fazendo só pequenas participações, né? Em muitas delas. É. Como é que tu achou isso, Sage? O Sage é um imortal também. Ele é uma arma imortal. Aqui o link. De 10 em 10 anos, ele participa de um campeonato. Assim como o Rods participa a cada 10 anos do campeonato dos Nunes, né, Rods? Pra você ser o Nunes. Eu sou o Nunes. Por enquanto, né? Já tá chegando o seu próximo. Seu irmão, sei lá, vai que seu irmão aproveitando da juventude. Pô, cara, é muito bom fazer podcast com vocês, porque eu sempre acabo gostando mais ainda dos quadrinhos que eu li, cara. Vocês me mostram coisas que eu não tinha parado pra pensar. E dessas piadas loucas que surgem no meio, né, cara? Como do Pobre motoboy. Pobre motoboy. Tem que dar um destaque isso aí, cara. Pobre motoboy. E diga de passagem, deve ser o frete mais caro da história, né, velho? Frete, muito, velho. Imagina pra subir lá em cima, cara. Porra. E aí pede ponto de referência, você fala o quê, velho? A montanha com neve, porra. Montanha com neve. Tem um dragão, você... Direita do dragão ali, tu vira. Não dragão briga com o dragão, porque o dragão só pode brigar quem ganhou o campeonato. Imagina o pré-requisito, então. Eu quero ver que a comida é quente, se ficar frio eu não pago. Toma lá em cima na Himalaia. 30 minutos de entrega não existe. O dia de volta não. Tem que ficar quente, se tiver frio eu não pago. Para todo o território nacional, exceto com o Lu. Tem que botar bem grande, exceto com o Lu. Muito bom, senhores, muito bom. Mas, galera, acho que no geral é isso, assim. Agora, acho que ficam os ânimos aí pro seriado que está vindo, né? E a vontade de ler mais aí sobre o personagem, procurar ele. Depois eu posso aí, quem tiver curiosidade aí nos comentários, eu posso também recomendar algumas outras obras aí que ele participa, que eu lembro que são bem, bem maneiras. Mas, no geral, acho que é isso aí, pessoal. Então, uma introdução bem legal, um arco maneiríssimo, assim. É tudo que a gente quer, cara. Massa véio, magia, torneio, kung fu, cara. Não tem como errar nessa equação, né, galera? Acho que eu vou agradecer aí todo mundo que escutou aqui até o final, que curtiu, né, que eu acho que foi uma experiência, assim, apesar de curta aí, bem, bem maneira aí, e é isso que eu queria chegar aí com esse podcast, né. Agradecer principalmente aí ao Vinícius, né, que não vem de Kunlun, mas também vem de longe pra gravar aí com a gente. Pô, cara, o Vinícius a cada 10 anos, ele sai do portal e grava um podcast de quadrinho. Que saudade, cara, valeu. E se você, amigo que tá ouvindo, quiser dar uma olhada num vídeo sobre quadrinhos, busca no Google dois quadrinhos, tudo junto. Dois quadrinhos, ou escrito ou com o numeral 2, que tu vai encontrar eu e uma menina também, que tá inclusive aqui comigo, que também faz vídeos e fala sobre quadrinhos como Punho de Ferro. E você falou, por exemplo, tem vídeo que você falou daquele Punho de Ferro Arma Viva, não foi? Que saiu no Brasil em dois volumes. Sim. Mas não compra. Aí, só tá o primeiro era bom. O segundo é um lixo, cara, é muito ruim. Compra só o primeiro? Não, nem compra. Vai só nesse do Brubaker aí, que, nossa... Não estraga suas lembranças. Não, ó, tem robô gigante no segundo volume, cara. Aí derruba qualquer um. Não tem como. É, não pode, né? Só pode se for o Mechagodon da Hydra. Se não for o Mechagodon da Hydra, não pode. Exatamente. Mas é isso aí, Vinícius. Valeu mesmo, cara. Puta, é muito bom, cara, poder conversar de quadrinhos aí com alguém que gosta tanto também. É sempre maneiro. Sempre maneiro. Então é isso aí, senhores, eu vou aqui agora fechando o podcast, vou começar aqui a pensar na minha inscrição do Kung Fu e falamos então aí no próximo episódio qual que foi o resultado. Um abração aí pra todo mundo que escutou agora até o final e até a próxima, moçada. When you walk through a storm, hold your head up high. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. Aqui é o Jim. Olá. Oiê. Tudo bem? Tudo bem. Começando nossos recadinhos de sempre, para você que escuta o nosso podcast via feed, via um agregador de podcast, via algum aplicativo no celular, via não sei onde mais, sei lá, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E caso você queira fazer parte aqui do programa com a gente, através do seu e-mail, que vai ser lido com certeza, é o contato@projetoxpodcast.com.br. Sigam a gente no Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast, e também no nosso grupo do Facebook, em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E para os stalkers de plantão, nós temos sempre a nossa rede do Pássaro Azul, o Twitter, que é o @projetoxpodcast. Recados. Saiu então o Expresso Cast número 8 sobre Little Witch Academia, né? Os dois filmes. Sim. E o Little Witch Academy com a participação da nossa querida amiga Adriele. Sim. Olha só. Muito legal. Legal mesmo. E também saiu a nossa playlist, a número 78. Confia e vem com a gente. Sim, o Tenshi chamou o Pelota do Tô Com Fome Cast. Os dois gravaram a playlist com muitas músicas muito boas. Vale a pena ser escutado. Sim, sim. Muito bom. Último recado. Saiu o Jogatina BG Podcast, turno 22, sobre o Hero Clix, no qual o Cabeça e o Rods participaram lá como convidados e falaram desse jogo que eles são viciados. E ponha vício nisso. E-mails. Vamos para os e-mails do feedback do último podcast, que foi da vida de TCC. O primeiro e-mail aqui é do Thiago Roseta. Ele começa assim: olá, pessoal do Projeto X. Aqui é o Thiago Roseta de São Paulo, SP. Boas lembranças da época da faculdade e o terrível final que é escrever o TCC. Para mim, escrever o TCC foi terrível. Fiz ciência da computação e não consegui escrever. Pelo menos na época. Para mim, chega no número mínimo de páginas exigidos pelo meu orientador, foi um sacrifício. Ainda mais que o tema foi completamente teórico. Qual será que é o tema? Ele fala depois aqui o tema? Não, é? Não, eu não falo. Mas no final, tudo deu certo. Consegui encontrar inspirações, não sei onde, e ficou ótimo. Minha banca adorou e eu passei. Ei, que maravilha. Isso é bom. É, que bom que você se formou. Sempre é bom. Não sei onde vocês encontram disposição para fazer duas faculdades ou três. Uma só já tá bom. Uma só já tá de bom tamanho, mas nunca se sabe. People change. É, tem gente aí na staff, eu não vou falar quem é essa, mas tem gente aí na staff que não terminou nenhuma. Sacanagem, hein? Olha aí. E que tá tentando há anos, esse sou eu. Um grande abraço a todos e sucesso a todos que estão fazendo seus TCCs. E falando rapidinho sobre o 207, acho que pegaram muito leve com One Piece, por dó do Mug. E apesar de adorar One Piece, também nada como falar mal de uma obra que você gosta. Até mais. Como falar, ainda mais zoar as pessoas. Não. Então, a gente teria falado mais mal de One Piece se o Mug estivesse lá. É que perdeu metade da graça se ele, o fato dele não tá. É verdade. Olha que a gente adora One Piece, hein? Porra, imagina se não gostasse. A gente depois tem que fazer um Battle Shonen da zoeira One Piece, especificamente com o Mug. Meu Deus, hein? Caramba. Fazer um Mug da zoeira. Aí sim, seria louco. Pô, isso aí tem. Vai ter uma apelação dos ouvintes, cara. Tem um potencial aí intrínseco nesse tema, cara. Tem apelação dos ouvintes pra fazer. Ah, meu Deus, deixa pra lá. Como é que é aquele site de baixo-assinado? Faz o baixo-assinado aí, galera. Bom, valeu, Thiago Roseta, pelo seu e-mail. Muito obrigado, tá? O próximo e-mail é do Admilson Alves Freire Jr. E aí, galera do Projeto X. Aqui é o Admilson de São Paulo. Sou ouvinte novo do Projeto X e estou maratonando os 200 episódios de vocês enquanto estou no trabalho. Atualmente estou no episódio 17 e quero terminar essa maratona em 2017 ainda. Ah, dá tempo, hein? Dá tempo. Eu acho mais vantajoso você fazer a maratona ao avesso. Caramba, é. Começar do mais novo e indo pra trás. Aí ele, no final, ele nota os nossos defeitos no começo. Ah, sim, sim. O problema é que, dependendo do episódio que você pegar aí do começo, pode desanimar se não querer ouvir mais. Isso é verdade. Entendeu? É por isso que eu falo, pega o episódio mais novo e vai indo pra trás. Vale mais a pena. Pois é, bom. Se bem que ele só vai ouvir isso daqui a alguns anos, né? Ou no final do ano de 2017. Sobre o episódio 208, me identifiquei muito. Sou universitário e estou atrasado para me formar em um ano exatamente por causa do maldito TCC. Isso acontece, gente. Na verdade, o motivo não é o TCC em si, e sim o fato de eu eu ser igual a Dre e procrastinar pra fazer o TCC em um nível extremo. Ei, coisa. Não seja assim, não seja assim. Tem faculdade que isso não funciona. Eu sei, né, mas fazer o quê? Bom, eu curso análise de sistemas em uma universidade pública e por mais clichê que pareça, me identifiquei muito com o Rhodes, quando ele encontrou a curva básica de todo aluno de tecnologia. Comecei querendo reinventar a Apple, depois passei a querer desenvolver algo razoável e agora eu só quero entregar e desaparecer da faculdade. Isso acontece também, cara. Depois de ouvir o Kiba falando sobre como ele trabalha com as pessoas, fiquei com vontade dele ser meu orientador de TCC. Olha aí, ó, porque eu estou desesperado por um orientador que me oriente de verdade, cara. Eu entendo esse sentimento. Com relação à ABNT, eu sofri muito com ela, até descobrir que existe um recurso, né, uma macro, que você pode instalar no Word e ele formatou o arquivo inteiro nas normas ABNT, verdade. Queria deixar um agradecimento especial para o Kiba, que me passou a melhor cola para montar a monografia ever. Cara, é verdade, essa dica funciona. E pra finalizar, quero agradecer por tornar meus dias de trabalho mais divertidos e pedir mais casts de quadrinhos. Olha aí, ó, olha, acabou de sair um podcast de quadrinho, acabou de escutar, ó, que beleza, né? São excelentes os episódios em que vocês destrincham as obras clássicas completas com a sinopse marota do Vinícius do Dois Quadrinhos. Olha aí, acabou de escutar um podcast com ele agora, tá bom? Um abraço pra galera da staff em geral. E PS, acho que uma vez por semana escuto a playlist de músicas de Digimon novamente. Aí deu certo. Ah, funcionou. Minha ideia deu certo. Tô feliz. Tá bom. Muito bom. Muito obrigado, Admilson, cara, pelo seu e-mail e continue escutando a gente, viu? E boa sorte com a maratona. E boa sorte com o TCC também. É, boa sorte. O próximo e último e-mail é do Rafael Taira, e ele começa assim: o TCC realmente é um capítulo à parte da faculdade, pois nele você vai testar o quão você é capaz de desenvolver o que aprendeu nos anos anteriores. Na minha faculdade, quando você chega ao terceiro ano, você tinha uma disciplina que servia para o pessoal aprender como faz diversos tipos de pesquisa. Exemplo, história oral, pesquisa bibliográfica, qualitativa, quantitativa, pesquisa de campo, etc. Uhum. Depois, no segundo semestre do terceiro ano, o pessoal tinha que lançar o tema que iria fazer no TCC e socializar / contar para os demais alunos como é o tema. Curioso. Na verdade, eu consigo bem imaginar como é que funciona isso. Eu também. O que pretende elaborar, quantos capítulos, acha que vai fazer, por que escolheu o tema. Detalhe que todo mundo iria fazer o TCC individualmente. Ele falou qual faculdade ele é? Eu não lembro. Ele é formado em geografia, se eu não me engano. Ah, tá. E aí, na hora da apresentação, da socialização, você conseguia, às vezes, até ver dos temas mais práticos como algo que foi discutido no curso. Até as pessoas que você vê o tema, mas não conseguia entender como a pessoa iria relacionar isso com o curso. Isso acontece também. Sim, sim. Tem uma galera que é visionária, né? E tem outros que não entendem a proposta do curso. Mas esse normalmente não passa. É verdade. Então, teve alunos que demoraram mais de um ano de faculdade para fazer o TCC. E teve gente que conseguiu fazer tudo em um semestre, que era o tempo mínimo. E olha que a faculdade é paga. Ah, bom, ele que tá pagando, o problema é dele. Na verdade, nada impede você ver como funciona, pagar os primeiros semestres pra você ver como funciona o TCC. Claro. Depois tranca e depois volta, né? Também. Com também. Tudo pronto. Também, é verdade. Inclusive, na minha faculdade tem um cara que fez isso, cara, mas... Interessante. Aí, continuando, o maior drama do TCC, quando chegou o quarto ano da faculdade, para o pessoal que cursou junto comigo, às vezes nem é você escrever e desenvolver o tema e apresentar. Às vezes é conciliar o tempo gasto no TCC, mais o tempo gasto com outras disciplinas, e ainda o tempo gasto com coisas sem relação com a faculdade. É complicado essa parte mesmo. Eu deixei de ouvir muitos podcasts, ler muita coisa e assistir filmes para focar na bibliografia e escrever o TCC. Eu dou até parabéns para quem consegue fazer o TCC junto com as demais matérias do último ano de curso, pois eu preferi dedicar um ano inteiro para as dependências, né, as DPs, mais outro semestre só para o TCC, e ainda acho que foi difícil mesmo, já tendo feito um resumo e decidido o material pesquisado, e só faltava desenvolver o tema e apresentar. No final, terminei o curso 2 anos após a turma que entrei. É, isso acontece, cara, também não tem jeito. Bastante. Eu não sei se o cara for muito dedicado e muito focado, o cara foi um CDF também. Outro problema para alguns na minha faculdade é que tinha uma cota de quantas folhas você podia imprimir por semestre, algo em torno de 300 folhas. Tem gente que estourou a cota e teve que pagar impressão a mais nas papelarias da cidade. Pelo menos eu tomei cuidado em não gastar a cota e sobrou bastante no final do meu trabalho e só tive de gastar em encadenar para a banca ver e o orientador avaliar. E sobre as mazelas vindas com TCC, tive problemas de pele, além da calvície que começou a aparecer nessa época, mas não cheguei a ter problemas estomacais e outros órgãos como relatado no podcast. Sobre o orientador, nem vou comentar para prolongar demais o e-mail. E também acho melhor não expor, né? Caramba, imagina as coisas que aconteceram com o orientador dele. Quanto à nota, eu fui bem e passei, e dá um alívio tão grande quanto você termina, cara, é verdade. Agora estou pensando bem se vou fazer um mestrado e doutorado. Ei, mano, que coisa bom. Mas é isso, muito obrigado, Rafael Tara, pelo seu e-mail, cara, e pela narrativa, hein? Porra, complicado essa vida do TCC. Abraços, né, pra galera que comentou também os podcasts, os pressos, os playlists. Manda abraço pro Cresto Márcio da Associação, o Francisco Wolf Santana Júnior, o Rui, o Rafael Taira. Muito obrigado a todos, né? E é isso. É isso. É isso. Vamos terminar, então, esse caixa de entrada, tá bom, galera? Sem dicas, né? Mas é isso, galera. Muito obrigado e acho que até a próxima vez. Até daqui a 14 dias. Assim esperamos. Falou. Falou.